Zulu 7, decolada 10 com curva direita, gole o fito, 198 é o controle, 186 a torre, 5077 é o transporte. 3561, chame para posicionamento. Para. Salutan 3603, posição 3, pushback acionado. TAN 3603, autorizado, chame táxi. Chama, né? Sua limitado pelo localizador. Até a pré, limite ao LAC 4070. Salvador, Gol no 193, pushback acionamento 02. Gol 193, vai coordenar com a equipe de solo, tráfego número 1 para pushback no setor, é o tráfego da TAN, gate 03, quase o táxi do TAN, Gol no 193, inicia e chama para o táxi. O TAN 3, segue como número 1, o Gol no 193, segue como número 2, portará para o táxi, Gol no 193. Azul 4070 para 2000 pés, agora o senhor irá ultrapassar o curso do localizador como limite, o QD Mike agora 120 de cima. Ultrapassa o curso, limite é o QD Mike no 20 de cima, 4070. Afirmativo, eu também preciso agora que o senhor inicie a redução para 1709. A aeronave na final agora à sua direita, posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, com 135 de ground. Ok, tá ciente da aeronave na final, visual com a menos. Vai overshootar aqui o localizador, então. Diminuindo para, reduzindo para 170. Passador na visual, o Isso. Completando o final, chame torre 198, sinal 6, Whisky Golf Oscar. Vê também a Golf Oscar. Zul 4070, direita agora proa 150, nesta proa está autorizado interceptar localizador. Direita 150, nesta proa intercepta o localizador 4070. Torre ao Whisky Golf Oscar. Golfe, acho que eu tenho sim. Sinal da 10 passar travado, seria possível uma base pela direita da 17? Você confia quantas milhas de sol da cabeceira 10? Confira, por confiar? Confio em quantas milhas está da cabeceira 10? Tá, meia dúzia de milhas. Autorizado girar base pela direita da 17. Após girando base, tem de pouso baixar travado. Está autorizado a reforçar na base pela direita no 7 com frente acertado, Gustavo. Copa de Salvador, 3858. Chante da Yankee. Tio 3603, estamos com POB de 90, alterna Galeão com 4 horas e 20. 3603, táxi livre via Índia Alfa. Próximo ponto de espera da pista 10, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 10, 12, uma boa noite. Gente, Índia Alfa, 1012, chama 18,6. Obrigado, uma boa noite. Pode agora com redução para 1809, TAN 3662. Para 2000 pés então, voando Duna, informe localizador. E TAP Duna, após TAP 2000 pés, redução para 1809 a partir de agora, tá 3662. Tá confirmando o QNH para o 62? 10012. 10012. Tano 3455 até o 40. Após pelo, vou serve 366 para o RNAV. Até o 40, após pelo, 366 para o RNAV. Estabilizando lá, que é o 4070. Completa final, torre 1186, azul 4070. Torre 186, boa noite, 4070 azul. Boa. Vamos lá, 3 livros, vai que no 02, chame táxi. Livre, Pachpec 02, Pantanim para o táxi, chegou no 603. Localizador da X-Ray da 10. Do 4070, continua a aproximação, guarde eixo da 10 livre. Confio quantas milhas está a cabeceira 10? 7.4 milhas agora, o 4070. Gente, aguarde eixo da pista 10 livre, azul 4070. Informe os primeiros 90 metros fechados. Que ciente da informação, segundo notar, e aguardando pista livre, informa na baixada travada, 4070. Corre, boa noite, hotel 3603, ponto de espera, não se escuta. 3603, boa noite, mantém o ponto de espera. Mantendo, avista na nave final. Fiosca, solo, aos 22, confirme pato. Pode virar pro pato 5, Golfiosca. Centro estacional e frequência, o último Fiosca. Azul 4070, check 3, autorizado, pouso pista 10, vento 130 graus, 0 menor. Livre pouso 4010, trem baixado travado, azul 4070. 60. 060, identificou pela Mari. Ano 613 para táxi com 80 a bordo, autonomia 0416, com fim. Quando eu chamo para o táxi, é o 317? É o 1613. Ano 613, táxi livre via Índia, próximo ponto de espera da 10, chame a torre 1186, ajuste 0012, monta leite. Autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera da pista 10, 1186. Boa noite, gol 1613. 3. Azul 4070, solo aos 24, livre, livre à direita em solo, 121 na sua 9. Direita com solo 219, 4070, já. Marcos, a bordo, boa noite, é o azul 4070, levou a direita. Juliette, azul 4070, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette, vou dar 3747. Olha o TAN 3197, pronto para o táxi. VOB 62, autonomia de 4 horas e 15, alternativa Campinas. TAN 3197, táxi livre via Juliette, Alfa. Próximo ponto de espera da 10, turno no 8, decimal 6, ajuste no 0, no 2, uma boa noite. Táxi autorizado via Juliette, Alfa, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0, no 2, obrigado, boa noite, bom trabalho. Torre, TAN 3662, baixar travado, final. TAN 3662, autorizado pouso custo no 0.130 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, livre pouso 990, TAN 3662. Pode prosseguir baixando para 2500, pronto, Salvador 366, TAN 3455. Correto, comandante, para 2500, altímetro no 012, é autorizado a RNAVE pista 10. Gente, autorizado a RNAVE da 10. Contando boa noite, TAN 3603, decolou perfil Dael, passa 2 mil pés. Dael para o 340, TAN 3603, vigilância. Então ativo, restrito 340, 3603, confirma? Então o que eu recebi aqui foi que o senhor teria sido autorizado ao 340, mas foi o 36? É o 38 que nos autorizaram. Gente, 380 então autorizado, TAN 3603. Sobe e mantém 380, 3603. Puxo, tá 3561, tá no gate 08. 3561 no 08, autorizado sobre táxi, deixando o 3561 autorizado sobre táxi. Confirme, não foi entendido. Autorizado pushback sobre táxi. Chamará. O TAN 3603, recebemos a informação do centro aqui que havia sido autorizado o 340. O senhor solicita como final o 38 ou o 34? Ah, se puder, a gente. 380, por gentileza. Tá, vamos coordenar aqui novamente. Obrigado. Vamos para o gate por 4444? 09. Ah, ok. 09. Agora vamos ocupar. Obrigado. Completa final, torre 1186, TAN 3455. 186, obrigado, boa noite. Quer manter cabeceira 10, boa no 613. Colega da Pau do Valor, pode puxar um pouco mais pra trás, se você quer engraçar. Se eu quer engraçar pra qual? Não, não. E Matheus, a gente deixa livre aqui pro senhor, tá? Obrigado, vou. Dá uma olhada pra trás. Lembrando a direita, soma 219, né? 3662. Passando o colar, arborando 4444, agora vai atrás, puxar pra trás, ó. Estimativo, então, já que foi coordenado com o TAN, tá livre ingresso. Tá bom, muito obrigado pela colaboração. Oi, TAN 3455. 2 milhas e meia para o Salvador 372, estabilizado. 745, continua a aproximação, guarda pista livre. Aguardando. 193, autorizado decolar, pista 90, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado decolagem, pista 10, boa no 613. Alfa, Índia, pro gate 02, na 3662. Fechados, 90 metros. Confirme 2 milhas para cima. Agora 1 milha. Oi, Salvador, tá 3197. Fala, pode esperar, dá 1 a 0, pronto. 397, ciente, tráfego, mantenha, ponto de espera, na 10. Até o ponto de espera, da 3197. Cheque tem autorizado pouso pistola 0.140 graus 08 nós, cabeceira deslocada. Livre pouso pistola 0, tá 3.4. 1.6 no 3, decolou de 3.0, chame controle 1.19.8. Controle de saída 19.8, gol no meio no 3. Boa noite, eu vou no 6.1.3. Gol no 6.1.3, contato radar, sobe o 360, saída gole. Saída gole, 360, gol no 6.1.3. Vista 3858. Completa final. Torre 1.18.6. 18.6. Obrigado, colega da Sain. De nada. 3325, boa. Ali, mantém cabeceira 1-0. Ali, mantém 1-0, tá? 3197. Foi Salvador, 3858, a 1 milha do 372. 3858, sente, continua a aproximação, guarde pista livre. Com os primeiros 90 metros fechados. Sente os primeiros 90, 3858. 3455 solo, aos 33 livre direito, chame solo, 121 decimal 9. 219, tá 3455. Solo Salvador, tá 3455, livrou. Então 3455, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3455. Cheque trem autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-2-0, grau 0-6. Livre pouso na 10, 3858. Pouso 197, decolou 3-4, chame controle 1-1-9, decimal 8. 19-8, boa noite. TAN 3455, pode prosseguir com o TAN? TAN 3455, mantenha o Juliette. Ok. 3561, estimado serviço de táxi. Mais 2 minutos. Gente, TAN 3561. TAN 3455 ingressa via Juliette 508. Juliette pro 08, TAN 3455. Localizador, Avianca 6310. Foi, 786, 6310. 186, boa. Oi, Salvador. Salvador, boa noite, Avianca 6310. Ficamos 6310, confirma? Afirmativo, 6310. 6310, continuando a transformação lá de pista livre, informe de menos 90 metros, 90 metros fechados. Afirmativo. Solas 36, livre à direita, um solo 121 da Small Love. 219, tá 3854, obrigado. TAN 3858, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da taxi Juliette. Confirma, TAN 3858. Avianca 6310, cheque sem autorizado, pouso pista 0120 graus 069, cabeceira deslocada. Livre pouso, tá com o trem embaixo travado, Avianca 6310. TAN 3858, ingresso via Juliette 2006. Juliette 06, obrigado, TAN 3858. Câmera 3110, solos 39, indo próximo à direita em solo 121, décimo 9. Mais um 9, boa. Salvador, mãe, você é o Alfa. Contra Salvador, tá 317, solicita Pro de Blast. Chame agora o centro, é 1288 e 13325, tá 3197. Centro 1288, até no 3325, tem 3197, bom trabalho. 5 Serra Tango, acione identificação mantendo 40 na proa do VOR e informe para descida. Agora 69 milhas nordeste, vigilância que certa. Ok, sente. Salvador Costa Brasileira 2011. Costa 2011, identifique na chegada Bonfi, desce até o 40. Costa 2011, identificação. Correto, e desça até o 040 na chegada Bonfi, Costa 2011. Autorizado 040 na Bonfi, 11. Para o táxi da 3561. 3561, confirme que é aberto, nome alternativa. Matheus, tá com 054, confins 355 de autonomia. Com 3561, no táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de esfera da pista 10, chame Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 10 no 2, uma boa noite. 092, Juliette Alves, pode esperar 118, meia grata, bom trabalho. O Oceaner 6310, visual com tráfego da Tano, táxi à esquerda. Afirmo. Faça passagem do tráfego, prossiga via Alfa Índia Gueterono. Alfa Índia 01 na posse.